Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Do meu microfone sai um presente para você, mais um programa Café Brasil. E no Brasil dos sem vergonhas, vamos com o Café Brasil com vergonha. E para abrir o programa, uma frase de Rui Barbosa, escrita em 1914. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Pois é, esse texto de Rui Barbosa, que já tem mais de 90 anos, é atualíssimo. Recentemente, eu retornava do Nordeste, quando o avião parou em Brasília, um daqueles políticos envolvidos naqueles escândalos entrou. Cabeça erguida, altivo, e aos poucos os passageiros começaram a sussurrar, imitando pombos. Corrupto, corrupto, corrupto. Pensei comigo, que vergonha, mas o sujeito continuou impassível. Ajeitou a bagagem e sentou-se, seguindo no voo normalmente. Desembarcou como qualquer um de nós e pronto. Nenhum constrangimento. Igualzinho aos políticos que vemos na televisão a todo minuto. Lembro-me da minha esposa sendo definitiva após assistir parte das explicações de um daqueles políticos na Câmara. Não acredito nem no boa tarde dele. Cara de pau desses políticos parece que é infinita, né? Quem tem cara de pau não tem vergonha, não sente culpa, não se intimida. Para sentir culpa, a pessoa tem que reconhecer que errou, que desobedeceu alguma regra ou lei, que fez algo errado e, portanto, sabe que existe um certo. Quem assume a culpa sabe que se esforçar-se para aprender, pode deixar de errar. A culpa é perdoável. A culpa pode ser esquecida depois que o culpado paga pelo erro. Reconhecer a culpa é um exercício de humildade e nada tem a ver com incapacidade. Incapacidade é coisa da vergonha. E quem sente vergonha tem problemas com seu amor próprio, sua autoestima, mas não tem necessariamente culpa sobre a razão da sua vergonha. E o interessante é que a vergonha dá mais vergonha. O sujeito aparece com o zíper aberto e o bilau de fora. Que vergonha! Quando descobre a situação, fica vermelho de vergonha. E ao perceber que ficou vermelho, fica com mais vergonha ainda de ficar vermelho. E não dá para acusar, julgar, condenar ou punir a vergonha. Vergonha não precisa de perdão. Olha só, eu procurei uma trilha musical que fizesse jus ao tema desse programa, Vergonha, e acabei achando que ela seria depressiva, sabe? Aí eu optei então por fazer diferente. Eu vou homenagear hoje no programa uma personalidade da nossa música, Alfredo da Rocha Viana Júnior. Você conhece, hein? Não. E se eu chamar pelo apelido, hein? Pixinguinha! Pixinguinha. O crítico e historiador Ari Vasconcelos sintetizou de forma admirável a importância desse fantástico instrumentista, compositor, orquestrador e maestro. Se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha. Você está ouvindo Machuca Mané. Pixinguinha no Café Brasil. Vou sair agora dessa delícia que é a música de Pixinguinha para entrar na política. Tivemos nos últimos tempos várias situações em que a vergonha simplesmente sumiu. Lembra do Renan Calheiros, todo enrolado com um lobista de empreiteira, hein? E o Severino Cavalcante, cobrando propina do concessionário do restaurante. E o Roriz, emprestando dinheiro para comprar bezerro. E os dólares na cueca, hein? E o Paulo Maluf, Fernando Collor. Eu busco um sinal de vergonha na cara deles e não encontro. Impassíveis, fazem seus discursos, recusam a culpa e jamais demonstram sentir vergonha. Talvez por isso estejamos de saco cheio deles. Essas pessoas não sentem o que nós sentimos. Será que isso é uma questão de educação por parte deles, hein? Ou será que eles foram treinados? Um treinamento persistente pode fazer com que as pessoas jamais sintam-se culpadas, hein? Mas será que dá para aprender a não sentir vergonha? Pois o que esses políticos e escândalos estão fazendo é nos ensinando que é possível, sim, aprender a jamais sentir vergonha. Eu fico indignado. Preciso de um minuto para os comerciais. Uma voz bonita pode inspirar paixões. A voz de Ângela Maria é única, não pode ser imitada. Mas é a beleza do rosto que conquista corações. Assim também o encanto de Angel Face é único e não pode ser imitado. Angel Face é base pó de arroz num só produto. E a Ângela Maria quem diz: conquiste corações. Com Angel Face da Pondes. Angel Face da Pondes. Ângela Maria, que delícia. Vamos voltar para a política, vai. Pois sabe que eu entendo aquele político que entrou no avião e fez que não ouviu o coro dos pombos de corrupto, corrupto. Ele está treinado para isso. Ele precisa não ouvir. Ele constrói a sua verdade e gruda nela. Ele vive num mundo onde culpa e vergonha só existem como ferramentas para atingir os seus objetivos. Mesmo que seja acusado, preso e condenado, jamais assumirá a culpa por seus atos. Sempre aparecerá como vítima. E é também por isso tudo que eu nunca seria político. Eu posso até não sentir culpa, mas eu morreria de vergonha. Ouvindo agora Dengo, essa delícia composta por Pixinguinha. Uma rápida passagem pela vida e obra de Pixinguinha seria suficiente para verificar que ele é responsável por façanhas surpreendentes. Ele estreou no disco aos 13 anos de idade, revolucionando a interpretação do choro. Pixinguinha começou com segurança total e improvisou na flauta com a mesma tranquilidade com que tocava nas rodas de choro, ao lado do pai e dos irmãos, também músicos, e dos instrumentistas que formavam a elite musical do início do século XX. daí, hein? Você tá gostando do Café Brasil, hein? Sabe, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito. Que tal visitar o meu site www.lucianopires.com.br e deixar uma mensagem, hein? Ou, se você preferir, ligue para a operadora 11-8685-8125. Eu vou repetir. Operadora 11-8685-8125. No final do programa eu repito o telefone. E agora, hein? Falando de vergonha, eu lembrei de um momento inesquecível, recente, quando a falta de vergonha foi esfregada na nossa cara. Lembra daquela deputada dançando na Câmara, depois que um colega seu escapou de acusações de corrupção, hein? Pois Rubem Alves escreveu um delicioso texto a respeito, chamado A Dança. Ao fundo, você vai ouvir Viva João da Baiana, de Pixinguinha. A cena doeu mais do que dor na coluna, o que foi um benefício. Esqueci da dor na coluna e concentrei-me na dor da cena. A cena. Uma deputada, representante do povo, sacudindo-se, oferecendo-se como espetáculo para que todo o Brasil visse sua improvisada dança do deboche. Indiferente à humilhação que o povo sente diante da impunidade. Para mim, aquela dança se configurou como uma quebra do decoro parlamentar por seu grotesco estético. Barreto Pinto, por muito menos, foi caçado. Seu crime. Deixou-se fotografar de cueca e sobrecasaca. Os deputados e senadores de então não suportaram a vergonha e ele perdeu o mandato. Alguns se horrorizaram com a cena. Eu me horrorizei por outra coisa. Ao contemplá-la, me dei conta de que sou um cidadão impotente. Nada posso fazer. Estou condenado a ser um mero espectador. A dançarina e o seu corpo de balé estão protegidos pela impunidade. As revelações sem fim já não surpreendem. São variações sobre um tema antigo. Por isso meu pensamento não se ocupa delas. Sinto apenas um espanto passageiro. Alguns têm a esperança de que no final de um longo processo de purificação, a democracia será finalmente lavada dos excrementos que a cobrem. Não creio. Concordo mesmo, é com a sabedoria de Jesus. É inútil costurar remendo novo nos buracos de um tecido podre, pois o tecido novo encolhe e arrebenta o tecido podre, ficando seus buracos maiores ainda. As revelações nos mostram os buracos. Acontece que os buracos não são o problema. O problema está no tecido podre. Nossa democracia é tecido podre, palavra vazia, coisa morta, casca de cigarra. Somente os ingênuos acreditam nela. A ideia da democracia é linda, o poder pertence ao povo. Numa pequena cidade, esse ideal pode ser realizado de forma simples. Reúnem-se os cidadãos numa praça e eles tomam as decisões diretamente. Mas, em se tratando de um país, é impossível reunir os seus cidadãos numa grande assembleia. Assim, criou-se um artifício. As decisões são tomadas por pessoas de confiança que o povo elege para representá-lo. Mas, para que isso aconteça, é preciso que o povo abra mão do seu poder para, em seguida, transferi-lo aos seus representantes que irão exercê-lo. Assim, ao votar, eu aceito ser castrado, esvaziado de poder, enquanto o candidato em que votei passa a ser o detentor da potência que antes eu tinha. Eu mesmo, que votei, fico agora sem poder. Se tentar exercer o meu poder diretamente, serei preso como subversivo. Sem poder, resta-me ser um espectador. Contemplo a dança. Nada posso fazer, porque ela, a deputada, dança e dançará impunemente, protegida pelo poder que seus eleitores lhe deram. Thank you. está ouvindo O Gato e o Canário, mais uma delícia de Pixinguinha. Pixinguinha nasceu em 1897 e foi um menino prodígio. Tocava cavaquinho com 12 anos. Aos 13, passou ao bombardino e à flauta. E até hoje é reconhecido como o melhor flautista da história da música brasileira. Mais velho, trocaria a flauta pelo saxofone, pois não tinha mais a firmeza e embocadura necessárias. Aos 17 anos, grava suas primeiras instrumentações, vindo no ano seguinte a gravar as suas primeiras composições, nada menos que as pérolas Rosa e Sofres Porque Queres. Que embalo gostoso, mas eu tenho que voltar ao Rubem Alves e aquela deputada dançando a sua dancinha. Trocadas as palavras antigas por palavras modernas, a gente pode dizer que Santo Agostinho, 1500 anos atrás, era um comentarista da política brasileira. Que são os bandos e ladrões, senão pequenos reinos? Pois o bando é formado por homens, é governado pela autoridade de um príncipe, é mantido coeso por um contrato social. E os produtos dos saques são divididos segundo leis aceitas por todos. Se pela inércia de homens fracos, este mal cresce ao ponto de se apropriar de lugares, estabelecer moradas, apossar-se de cidades e subjugar povos, ele passa a ter o nome de reino. Porque agora ele realmente o é. Não por dele ter sido eliminada a corrupção, mas porque a ela foi acrescentada a impunidade. Não me entusiasmo com o remendo novo que vai ser costurado sobre os buracos. O que me desanima é saber que o tecido podre é que vai continuar. O que quero é que o poder que me foi roubado me seja devolvido. O que quero é ter poder para retirar do palco a bailarina e seu corpo de balé. Pois é, meu ouvinte, o Circo Brasil sofre de falta de vergonha e de excesso de mentira. E para caminhar para o final desse programa, um poema de Afonso Romano de Santana, chamado A Implosão da Mentira, sobre aquele histórico episódio da bomba do Rio Centro, que também foi construído sobre a falta de vergonha e de culpa. No fundo, você vai ouvir a valsa triste do mestre Pixinguinha. Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem novamente. Mentem de corpo e alma completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes, alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que mentindo história fora vou enganar a morte eternamente. Mentem, mentem e calam. Mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira nem à democracia pela ditadura. Thank you. pensou que ia faltar, né? Não dá. Carinhoso, do mestre Pixinguinha. É uma das obras mais importantes da música popular brasileira. Foi composta entre 1916 e 1917 pelo Pixinguinha e posteriormente recebeu uma letra de João de Barro. Foi gravada com grande sucesso por Orlando Silva. Voltou a ser um grande sucesso romântico nos anos 70, quando uma regravação foi escolhida como a música tema da telenovela da TV Globo Carinhoso, estrelada por Regina Duarte e Cláudio Mars. Você lembra disso, hein? Pois é, essa que você ouviu aqui foi tocada por Yo-Yo Ma, um violoncelista chinês nascido na França, que ama o Brasil. Tem jeito melhor para este Café Brasil que tem vergonha na cara se despedir, hein? Com Lala Moreira na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje, em que discutimos a falta de vergonha que assola o Brasil, tivemos Rui Barbosa e Alfredo da Rocha Viana Júnior, o Pixinguinha. Tivemos Afonso Romano de Santana, Yo-Yo Ma e até Santo Agostinho. Gostou, hein? Quer baixar para ouvir no seu computador? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br. Ou deixe um recado no número operadora 11-8685-8125. Vai guardar, hein? De novo. Operadora 11-8685-8125. Eu vou amar te ouvir. E para terminar, uma frase do Cardeal de Retz. Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.